Paulo Salvador, aqui é o American 229, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Sim, América. Eco Índia, autorizado táxi, reporte na táxi Oscar. Bola 556, decolado 56, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, bola 556. Controle Salvador, bola 556, cruza 2000. Bola 556, boa tarde, contato radar Subavia. Saída da El para o nível 360. 360 via do da El 556. Quando possível, por favor, de da El. Possível, vou da El Gono 556. Vou da El Gono 556. Um Hotel Romeo Golf apenas confirmando sobre o voo em Pituaçu. Salvador, bom dia, SAT 3290. SAT 3290, bom dia, QNH1021, no reporte visual com campo. Botar a visual, SAT 3290. Salvador, 161, 123. Tem Oxana, 61, 123, solo. Corinthians, serão 62, 93. Só teria saída prevista da Leão via Upper 97. Saída da Leão. Tá 3290, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 04 nós, forma pista molhada. Tá 3290. Serra Novembro, sobrevoo no Monocô, no UISC, inicialmente. Acena 0127 para a decolagem de uma torre, 1-9-5. Meio alta voo. Para a decolagem de uma torre, 1-9-5. Chama centro, Recife 133, decimal 25, alterne, 125, decimal 1. Ou 2067. 3325, 25, 156. Autorização Guarulhos, nível 360. Nós temos aqui via Upper Zulu deve ter vir aí depois pela Upper Zulu 44. Você só se você coordenar com o centro, após vir aí lá na aerologia que vai via Taubaté. Salvador, 3216. Acione identificação, desta via chegada a Mário para 2000 pés, QNH 1021. Afirmativo, 3216. Gente, daqui a 8 minutos, daqui a 9 minutos nós chegamos no sistema. Quer que eu modifique aqui? Tá. Confirmando, após Piraí, prosseguir na. Até o Zulu 10, que vai dar em Taubaté, né? Isso, via Taubaté, eu agradeceria se for possível. Confirmando o gol 2067 preferencial é Pesulo 10 até Taubaté, já saindo de Salvador no Pesulo 10. Prefere que seja assim? Seguindo o preferencial? Ah, positivo, tá aqui na minha navegação, aqui na documentação, eu tenho a Zulu 44. Se o senhor tem a Taubaté aí, eu já agradeço, obrigado. Ok. Taxi 389597 com 4 horas e alterna galera. Autorizado táxi Índio, vou te perdão no 0285, legal no 0. 21-3285. Romeu Eco Índia, contas radar, suba via saída Momo para o nível 060. Excelente, via Momo, Romeu Eco Índia, curva na esquerda da presente. Papa Romeo Lima Bravo Juliet, serviçada terminado, chama o controle, Aracaju em 120, decimal 3. 203, bom dia. Hotel Romeo Golf, prossiga. Hotel Romeo Golf, confirmando, comprou o whisky? Autorizado, reporte confirmando, Hotel Romeo Whisky, aguarde um minuto, aeronave de pequeno porte passando através sul da RMA, 1000 pés, nossa separação para sua decolagem, aguarda somente mais um minuto. Aguarda, Hotel Romeo Golf. 23895, autorizado a alinhar, e decolar do 190, vento 190049, e o ajuste do altímetro 9020. Alinha de decolar 190, 3895. Hotel Romeo Golf, reporte fora do solo, mantenha 500 pés, aeronave passando 1000 pés, é uma aeronave de pequeno porte, reporte fora do solo. Hotel Romeo Golf. Fora do solo, com o negócio, mantendo 500 pés. Salvador, voo 1963, 190 para o nosso lugar. 1962, acionei de edificação dessa via, chegando mais de para 2000 pés, eu tenho negado no 020. Via para 2000 pés no 020, 1962. 232 no meio, corrente, tenho negado 1020. Gente, 1020 agora, 32 no meio. Controle, Papá Romeu, até o Romeu Golf. Papa Tango, Romeu, Romeu Golf, controle. A decolado da Animar para o Whisky sem interferência igual no zero para sobrevoo Monaco 500 pés. Semana é o Papa Romeu até o Romeu Golf. Não copiou, controle. Gente, autorizado, sobrevoo na região o até o Romeu Golf. Autorizado, até o Romeu Golf. Decolado 08, controle no 208. Foro 208, 3895. Controle de Salvador, 3895, da Elmótima. 3095, contato radar, subavia, saída da El para nível 320, TAM 3895. Da El, ótima via, 320, TAM 3895. Patrulha, o Romeu, ele vai bater 3000 até Momo, devido à formação, senhor. Gente, o Romeu é com Índia, mantém 3000. Gente, é com Índia. Decolagem, transponda 5056. Autorizado. 0 para o campeão, saída da Eulita em minutos, pela P98.5.7, sobre a direita após o decolar, transponde 5056, hoje, né? 2 anos. Para o curso, hoje, né? 2 anos. Para o curso, gente, acionamento 790.2.0. 790, autorizado, puxa. 132-16, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Sim, está autorizado o final do ILS, vai estar mais estabilizado. Afirmativo, Gondo 962. Pode ir, Duna, tá presente? Oi, Duna, Gondo 962. Autorizado o táxi via Índia, ponte para Dono 0, Torre 118, Espanhol 95, 1020, Gono 790. Voo 2067, solo. Voo 2067, confirmando o horário do voo, era 1542, é isso? Tem uma tia, seu, 1542. E agora, coordenação, voo 2067. Confirmou. Voo a coordenação, já devia ter chegado o plano, porém não chegou, vou entrar em contato de trás do voo aqui no ar. Aguardando, o 2067, tá bom, obrigado. China 6255, acione a identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 050, Kenegal no 020. Esse via Mari até o 050, Kenegal no 020, China 6255. 4 horas, ataque para o Juliette, está perdendo o falecido nível 065. Passa lá e vai conseguir 065 até o destino. Sim, aeronave? Bom, tem o Eco Índia. Eco Índia, o plano instrumento cancelado, alzando 5, suba para o nível 065. Quando possível, estimar de pouso. Bem, já apresenta então o nível 065. Agora só estimar de pouso. 962, autorizado, final ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chama de 6, mais estabilizado no 962. Decolar, estou na 0, 2190 graus, 0612 de nós, o ajuste do altímetro na 020, informa a voz da TAM. Uma milha da posição Duna. Ok, eu estou ligando a decolar o voo 9790 na 020. Sente. Salvador, Gol 1864, tem seleção na fatia, autorização de tráfego para Maceió. 4, sai da Puca, tração Caju, aguardando cópia. Puca Caju, aguardando cópia. Cópia, o Gol 1864. 132 no meio. 132 no meio, chama a torre Salvador, 1-8, decimal 95. Gente, 1895 vai chamar. No 962 é autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, pode voar de Alcerra agora, senhor. Ação de pouso, reporte totalmente visual com o campo. Ciente, 32, 16, visual com o campo. Ciente. 2, 355 ao controle. Estamos marcando 2.0 para a situação do sistema, confirme velocidade retida a speed. Velocidade é critério, XNM2.55. Ok, obrigado. Plano 32895, chama o centro Recife, em 133.25, alterne 125.1. 1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5, 1-3-2-5, 1-3-2-5. 1-790, decolada 1-7, controle 1-2-0-8. 2-0-8. Sobre 076, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 060, Kenegal no 020. 060, na Mari, desce com 1-0-2-0-4-0-4-0. 1-7-9-0, decolou. 1-7-9-0, contato radar, suba via saída PUCA para o nível 370. 370 na PUCA. Com 1-864, pronto, copo. Afirma, prossiga, com 1-864. 1864, autorizado ACO, via pessoa 7 até Orágua, após direto. Nível 350, saída PUCA, transição Caju, com curva esquerda, após decolagem, transponder 5070. Autorizado, 350, para ACO, apresentou 7 Orágua, depois direto. PUCA, Caju, transição, posição curva esquerda, após decolagem, 5070, transponder, voo 1864. Autorizado pro Adijamo, gol 1790. Sim, pro Adijamo, obrigado. Já também, pro Adijamo, eu queria Aracaju. Patrulha 3, nível 085, Romeo com Índia. Sim, Romeo com Índia, submantém nível 085. 085. 1962 com referência, desça para 1970 BES. Ok, com referência, desce. 1962, vai estabilizar o MLS. 1962, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 6-8-9-5. Salvador, acionar 3-5-6, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 070, o Kenegal no 020. Velocidade a critério e corrigindo nível 070. Patrulha, vem pro Romeu com Índia, como é o nível 065, velho? Gente, Romeu é com Índia. A 2 estabilizou na LN, postulado. Gol 962, autorizado pouso, estou na 0, vento. É 1-9-0-0-4, nós ajustamos o altímetro na 0-2-0. Ok, por 6-9, né? Sete nove zero, foi proa do Romeu, Foxtrot 018. Fox 090, 08, Gol 370. Do Virginia, Gol 790. Número 255, após o TAP, desça via para 2000 pés, Kenegal no 020, autorizado. Final ILS X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, 6255, após TAP, vai descer via V20, autorizado ILS, portaria estabilizada no localizador. Né, 6255. Caso 4076, desça via chegada para 2000 pés, Kenegal no 020. Via chegada para 2000 pés, no 020, notícia 4207. Xenem 356, dessa via chegada para o nível 050. 050, 356. O 962, solos 23, 121 no 1. 21. 25, decimal 45. 2685, 2545. Voo 360, saída da L, transição ótima com curva direita após decolagem. Transponda 51, 11. 1. 360, direita, saída da L, transição ótima. Controle 208, reporta push. 208, para o táxi 164. A bordo nós temos 160, 1216, até na Salvador. Autorizado táxi índio, ponto de 102 e 198, 195, que é igual 90, 20, com 8. Frente em frente, índia. Marcelo 18, 95, Gol 864, boa. Paulo, boa tarde, Gol 962, Liana, Alfa. 962, boa, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, Alfa, 612. Credo. Ele. Um abraço, Daniel. Um abraço, Daniel. Salvador, muito boa tarde. Gol no 864, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 864, autorizado. Alinhar e decolar, estou no 0, vento é 1-0 graus 04 nós, ajuste no 1-0, 2-0. Alinhar e decola, 1-0, gol 1-864. mil autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Zero estabilizado no ILS X-Ray, da 1-0, azul 407.000. Canem 356, desça via para 2000 pés, Canem no 020. 020 para 2000, 636. Localizador, Canem 62. Chama 255, chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 1, no 8, 95. Boa tarde. Boa tarde. checkpoint. Marcou 577, acionado no 0 segundos. Boa tarde, Força Aérea 2733, está em contato radar. Uma milha para a posição Conde. Foi pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf, o General no 020, reporte no ponto e dá o descido. Vai voar Bonf, a chegada Bonf vai reportar. Usado pouso pistola 90, o vento é 190 graus 04 nós e o ajuste do altímetro 0020. Nível pouso 1-5-0, Cintia Romeu, Eco Índia. Serviço radar terminado para serviço de formação de voo alerta. Chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 288, semana, obrigado. Bom trabalho, possível. Bom dia. Controle, uma boa, gol 1864, decola na Pucacaju. Bom, gol 1864, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca, 350, gol 1864. Oscar Juliette, é que isso aí, confirma o código acionando? 0221, senhor. Gente, contato radar passando posição coral, foi pro de Mari para interceptar a chegada da Mari. PNH 1020, reporte no ponto e deve descer. Já está nível, senhor. Isso, para o nível 050, Oscar Juliette, é que isso aí. 050, Oscar Juliette, Patrulha, gol 864? Pode 64, eu prossigo. Marcelita, poderia coordenar por gentileza a proa de Caju pro gol 864? Mantenha a saída, agora de coordenação, gol 864. Gente, agora dando gol 864. Terminal 6256, autorizado final ILS, informe a costa estabilizada. Autorizado ILS, 6356. Estabilizado no ILS, o azul 4076. Azul 4076, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 18895, obrigado. Torre Salvador, azul 4076, final de 6 milhas da LS, X-Ray no zero. Azul 4076, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, azul 4076. Oxen 6255, sala os 30, direito no 21, decimal 1. 21, Oxen 6255. Boa. Salo, Oxen 6255, livrou, boa. Oxen 6255. 5, autorizado Alfa Juliette, ponto 104. Alfa Juliette para o 462. Altímetro na 020. Livre pouso na 10 azul 4076. Papa Whisky, junto com autorizado junto, igual 1 no 1010. Vai rolar um site com a direita, gol do axé. Responda 0133. Confirma a POB e o pátio da pata aí. Comentar que foi 1-8 na sala 95, usou o papai hoje. Zulu Papau Isca, está autorizado a acionamento de chame táxi. Estabilizado, 6356. Sente o chame 6356, chame torre 118, decimal 95. 895, 6356. Autorizado táxi, seu ponto de espera da 17, reporte pronto, Papatango Zulu Papau Isca. Salvador, Nacional 6356, boa tarde. 6356, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando 6356. 4076, solos 32, direito no 21, decimal 1. Direito no 21, azul 4076, viu? Papatango Zulu Papau Whisky, que é autorizado ali, manter para o Sumo 7. Solo, Salvador Azul 4076. Bom dia, Azul 4076, autorizado táxi Alfa, ponto da Juliette. Táxi Alfa, ponto da Juliette, Azul 4076. Ele é 356, autorizado pouso pistão na 0, vento é 180 graus, 0612 de nós, ajuste na 0, 20. Bem-vindo, tirei pouso na 10, 6256. Por favor, isso mantém o cabeceiro na 7. Por isso mantém na 7. Com a bordo. É de 1-5-1, no chão 6213, autorizado táxi de Índia, ponte espera dando 021 no 8-95, legal no 020. Tango Zulu Papá Whisky, autorizado a decolagem da 17, o vento é 80 graus, 0612 de nós, e ajustou o altímetro na 020. Do 4. 4463, autorizado, puxa, portanto. 4463. Azul 4076, Juliette, portão 09, aí tá vendo que tá prosseguindo pro Botifera. Portão 09, É, 6356, direito no 211, no solo, aos 37. 211, Tango Zulu Papa Whisky decolado aos 37, controle no 208. Grado 208, tá para o Whisky no trabalho. 213.0, pronto. Gêmea 213, autorizado. Aliás, decolado Suno 0, vento 170 graus 0612 de nós, o ajuste do altímetro no 020. Batendo a proa de decolagem até pelo menos 2 mil pés, devido à aeronave decolada no corredor Axé, mantendo o modelo. Uno 020, livre alinhar e decolar da Uno 0, mantém proa até 2 mil, o Ocean 6213. Olha, o 6356, negativo contato, retrovisão 9. 1-2-1-1, por gentileza. 2-1-1, certo. Fala, Sinal 6356. 6356, autorizado, Alfa, Juliette, moto no 4. Alfa, Juliette, 1-4, confirma. E? Brasília, autorizado, retorno no 7, nível 360. Saída a bordo, eleva com curva direita após a colagem, transporte 5-1 no 2. 7 agora. Tango Oscar, Juliette, X-Ray, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-2-0, autorizado para o procedimento ILS, informa quando estabilizar. Descida autorizada para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, número 020, Oscar 2-3. Salvador, bom dia, 3804-210 para 150, sem estabilidade. Só 3804, acende a identificação, desça para o 050, chega na Mari. 050, Mari, 3804. 6213, Luxa, passou no 1400 metros. 6213, contato radar, siga para o 360, via 0. 360, cumprindo o perfil da Léo, 6213. Controle, força aérea, 2303, acende a identificação. 02733, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Para 4 mil no 020, desça aqui. Partilha na posição, seu aguardando. Tem aeronave ingressando a moto no 4, 3. Papatango Zulu, Papa Whisky. Posição de 1 hora, 4, 3 milhas e meia, Robson 44, informa quando visual comigo, mantendo 110. E aí, Zulu Papa Whisky, informará quando visual com o Romeu 44. 0020, livre táxi via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Só na proa de Leda, o Xana 6213? Autorizado, Leda, Oxenia 6213. Leda, obrigado. Salvador Azul 4463, ponto de espera da 190, pronto. Azul 4463, autorizado. Alinhar e decolar, pista 190. O vento é 1,60 graus, 0,62 de nós. O ajuste 1,020. 1,020, alinha e decola, pista 190. 4463. Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, a sua identificação para o Ajamã para completar a chegada, desça para nível de voo 050. Amã 050, 2230. Esquadrão de Salvador, está passando pelo Barulho, passou através de Barulho da Barra. Gente, confirma o estimado para pouso. Batango, Zulu, Papa Whisky, confirma o estimado para pouso em Freire de Santana. Zulu do Barulho, que time mais 25 minutos. Se reporte a 20 meias afastado. Para isso que apontará 20 milhas afastado. Tango Juliette Bravo Delta, contato radar 61 milhas noroeste do VR de Salvador. Foi da proa do VR, aguardando para interceptar a chegada. Informe quando no ideal de descida. Gente, desça para nível 050, o Papa Tango Juliette Bravo Delta. 050 Delta. Controle Oscar Juliette X-Ray no localizador. Atango Oscar Juliette X-Ray, complete aproximação, chame torre em 1118, decimal 95. 18.9514, Oscar Juliette X-Ray. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, está no ILS. Oscar Juliette X-Ray, continue a aproximação, reporte totalmente visual com campo. Passar visual com campo, senhor, e no externo solicito cancelamento para prosseguir para 1-7. Gente, confirma só o pátio? Pátio para bata. Gente, reporte solicitando cancelamento. Oscar Juliette X-Ray. Reportaria, Oscar Juliette X-Ray. 3, boa tarde, cruzando 2 mil pés. Azul 4463, contato radar, vou para nível de voo 80, após 2 mil pés, direto coral. Após 2 mil direto coral, vai necessitar desvios, já vamos informar. CNE 6213, chame Recife, frequências 133.25, alcance 251. 3321, 2135. Prossiga. Quando possível, a autorização da Palestina CB para 2.500 pés. Autorizado, até 2.500 pés, Papatango Zulu, Papauí. Tá, Palestina CB para 2.500 pés. Controle Salvador Azul 4463, tá desviando agora, voando para o sul. Vai informar retornar para o Coral. É autorizado desvio, informe o término azul 4463. Toma olhada. Junto no 020. Sempre pouso no 7, ótimo, 73. Dan 3804, autorizado sinal de transferimento ILS, informa como estabilizado. Informaremos, Dan 3804. Azul 4463, já voando pro de Coral. Entra, azul 4463. Solo, Dan 283 para o pushback no 2? 283 autorizado para o Sportac. Suportará para o táxi 323. Hotel Romeo Golf, como tem para o Proa? Hotel Romeo Golf está com Proa 070. Voo 2067 autorizado, alinhar e decolar Tuna 0, vento 170 grau 04 nós e o ajuste do altímetro Tuna 020. Ainda para o 2067 do voo. Boa tarde, com 867, com a Victor, autorização Brasília. 867 Brasília, autorizado, VPS Luno 7, nível 360. Saí da Boa Leve com curva direita. Aciona 5127. Final da RMA, confirma. Afirmo, tá em Caixa Zéias para RMA. Autorizado 360 para Brasília, confirmado do plano, VPS Luno 7, aerovia, sai do perfil da transição ENEPA. Curva direita, 5127 é o transponder, 1208, gol 1867. Correto, volta pro escuro. Azul 4463. Após coral pode voar e o COVID? Faz coordenação com o Ilhéus, azul 4463. Vadão, obrigado. Para 2230. Desça para 2000 pés, ajuste na 020. 2020, 2230. Temos o Lupa Bauisque, 20 milhas afastado de Salvador. Com atraso a reportar no setor, seja em vistas indecisas até 3.500, apenas tráfego descendo para nível 050, confirmado estimado para feira 1605, está presente em frequência livre. Durado, Lula para o Isca, frequência livre. 340, saída da El, Leda, Ponte Leda, direto ponto seguro para interceptar a Bezulu 44. Responde 524. Responde 524, afim. Autorizado, Vitória, 340, da El, Leda, ponto seguro para interceptar a Bezulu 44. 1245, o azul 14. Vou 360 via Dell. Via Dell 360 2067. Pode voar direto Leda? Após 2000 pés, está autorizado para o Leda Gol 2067. 2000 Leda 2067. A 32230 está autorizado o final do procedimento ILS, informe o código estabilizado. Autorizado o final do ILS, chama estabilizado 2230. Matamos Juliette Bravo Delta, confirme intenção de pouso pistão na 7. Afirmativo, senhora. Frequência livre, aterra no Golfo. 14463, controle. Prossiga. Autorizada para o Gil COD. 4463, grato. Ação do Juliette Bravo Delta, autorizado, descida para 4000 pés. Ajuste no 020. 4000 1005. É o 3216, Fortaleza, autorizado, via Bezulu 19, Bangu, Abuco, em abaixo direto. Nível 370, saída bom, transição frota com curva esquerda após decolagem.